Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do programa Nota 7. Aqui estamos para vos trazer, nos próximos instantes, músicas tocadas, exatamente, ao saxofone. Ora, tal igual como vos prometi na semana passada, aliás, ontem, peço desculpa, vamos trazer aqui temas tocados em saxofone. É mais um momento do nosso programa de música instrumental, o nosso Nota 7, que hoje começa com Europe, um tema que nos é tocado ao saxofone, de Gatto Barbieri. Ainda por vir também Jimmy Reed e este fantástico My Heart Will Go On, sendo estas as duas primeiras músicas da edição de hoje do nosso Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Vamos à música então, começamos com Europe, de Gatto Barbieri. Thank you. Craig Vale é o nosso próximo intérprete, neste caso o saxofonista, vamos trazer Without You, uma melodia que é bem conhecida de todos nós, aqui interpretada então por Craig Vale. Ainda por vir também nesta edição, música de Huston Parson, o tema chama-se If, ou seja, Se. E vamos juntar estas duas músicas, uma outra que vai fechar a edição de hoje, que dá pelo nome de Color My World, a música é de F. Kelly. E é assim que vamos fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Quero enviar-lhe um grande abraço e agradecer-lhe de forma muito sincera pela sua companhia. Ficamos então por aqui. Vamos voltar precisamente amanhã para mais uma edição deste... Amanhã não. Dia 17, sábado. Para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fique bem ouvinte, quando consigo. Boa tarde. E até amanhã. Eu truco até amanhã. Eu gosto do nosso Nota 7. E até ao próximo sábado. Fique bem. Boa tarde. Mm-hmm.